ti, ó Deus, glorificamos com louvores nosso coração. Teu nome está perto, teus feitos nossa canção. Quando o tempo chega, julgarei com retidão na terra e em seus moradores. Fortaleces a coluna santa, exaltado é o Senhor, o juiz que traz a verdade. A um abate, a outro exalta. É na tua mão, Senhor, a eternidade. Exultarei para sempre, cantarei de alegria. Teus justos serão levantados em ti, minha vida é guia. Dissolve-se a terra, mas não temerei. Aos ímpios eu digo, não levantem a fronte, pois a exaltação vem só de ti. Nada do Oriente e nem do Ocidente, na mão do Senhor um cálice a passar. Os ímpios beberão o que devem enfrentar. Exaltado é o Senhor, o juiz que traz a verdade. A um abate, a outro exalta. É na tua mão, Senhor, a eternidade. Exultarei para sempre, cantarei de alegria. Teus justos serão em ti, minha vida é guia. Quebrantarás as forças dos ímpios, mas os justos em ti se elevarão. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, a ti, Senhor. Exaltado é o Senhor, o juiz que traz a verdade. A um abate, a outro exalta. É na tua mão, Senhor, a eternidade. Exultarei para sempre, cantarei de alegria. Teus justos serão levantados em ti, minha vida é guia.